andrecedesmoral.com.br. Tata Studios, meu parceiro Tassis Mendes. É paredão! Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui. Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir. E aí, mãe, ó, olha que a minha família vai me deserdar. Não tô nem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje você vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje você não é mais rapariga, mas tu vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje você vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje você não é mais rapariga, não, mas tu vai ser. Fá! É piseirão, é piseirão. Esqueça, aumenta o paredão, aumenta o paredão. É o CD pro ano todo. Paredão! Novo hit. Todo mundo vem. Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui. Pode arrumar as roupas, o piseirão é aqui, é o vivão. Piseirão! Olha que a minha família vai me deserdar. Não tô nem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje você vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje você não é mais rapariga. Tu vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje você vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje você não é mais rapariga. Tu vai ser. E a partir de hoje você vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje você não é mais rapariga, mas tu vai ser. Piseirão, piseirão da Hit. Sacler CD. Alô, Dianópolis, tamo junto. Daquele jeito. Simfly, tamo junto. André Cedeiros, o moral de Ibicoara. E aí, mano? É piseirão.